aí, Magrelo. Boa noite, parceiro. Encosta, tranquilo, na paz. Vamos jogar um bilhar, tomar uma gelada. Ô, meu parceiro, forte abraço, vagabundo. Como é que é? Como é que tá? Na paz? Ô, parceirão, eu tô saindo quebrando, eu vou encostar no show dos parceiros ali, entendeu, meu parceiro? Mas amanhã nós se tromba aí. Falou, vagabundo? Paz, parceiro, é nóis. Na hora, parceiro, forte abraço, vai na paz com Deus, tamo junto. Ô, salve, velhinho! Tá saindo fora? Ô, meu parceirão, tô quebrando ali pro show, entendeu, meu parceiro? Ah, firmão, então, ia te chamar pro baile ali, várias minas, mas firmão, então, é nóis, deixa quieto. É nóis, parceiro. Obrigadão, agradeço aí o seu convite, mas hoje eu não perco o show do Realidade Cruel por nada, entendeu, meu parceiro? Forte abraço, é nóis, fui! Deus abençoe! Vamos lá, meu senhor, me abençoe e me proteja. Vamos ver o que tem pra nós ouvir aqui nessa rádio. Atravessando as madrugadas, mano e as mina, e o sol batendo nos falantes, massageia o ego. Entre guerras e disputa, a autoestima te faz cego. Cê não percebe que o mundo maqueia a verdade, e só escape Facebook te faz um covarde. Desce pra arena, meu parceiro, viva a vida, se transforme em ô, amigão, só um minuto aí, deixa eu ver quem tá aqui. Ô, meu parceiro, velho de guerra. Ô, meu parceiro, uma boa noite pra nós. E aí, meu truta, esqueceu de nós? Ô, rapizada, forte abraço. Meu parceiro, tô brotando na sua. Cai pra fora, amigão. É isso, tô no aguardo. Bate pra crânio das ruas e do asfalto, deixa o sangue a sua marca aí no peito, coração de mãe que se afoga em lágrimas. Ô, salve, salve, Magrelo, velho de guerra. Qual que é a boa, meu truta? Um abraço, barra pesada, boa noite. A boa hoje é festa do RC, entendeu, meu amigo? Ixi, João, você é louco? Tá cochilando? Bola 8 e Léo já era. Você ouviu aonde essa parada? Duas décadas na pista, os brother aí, jovem? Tá ligado, meu parceiro? Aqui nós tá acompanhando aí, entendeu? Acompanhando o que, parceiro? Rede social? O barato é na rua, tio. Os caras também é rua, entendeu, amigão? Ô, meu parceiro, tem que estar vendo essas ideias aí, entendeu, meu parceiro? Pega um trabalho novo aí dos caras aí pra nós estar adquirindo, pra nós estar ouvindo. Ué, mas se você não tá acompanhando, parceiro, você vai passar a acompanhar agora. Escuta essa pancada que tem aqui.